Declaramos, eis-nos aqui, Senhor. Tua igreja te aguarda, tua noiva te espera. Reneire, volta, noivo, volta. Reneire, reneire, reneire. Teu tempo, declaramos, Senhor. Vem, vem, vem, Senhor.